agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo à 20ª emissão do Diga Lá ao Senhor Fado, um programa que todos os dias traz para si um pouco mais da alma portuguesa. Hoje, o Diga Lá ao Senhor Fado traz mais um pedido. E já sabe, você que está aí desse lado pode também pedir o seu fado. Fazer neste programa o seu momento. www.radioantenaweb.info, a página onde nos ouve, pode sempre deixar um comentário pedindo o seu fado, fazendo a sua alma cantar. Ou então em geral, radioantenaweb@gmail.com. Pode nos enviar um mail, peça o seu fado, deixe a lagriminha ao canto do olho aparecer ou o coração palpitar. Temos todo o gosto, mas todo o gosto mesmo, em ouvir aquilo que a sua alma quer ouvir. Vamos ficar então com um pedido da nossa ouvinte Adriana Bateira, a quem eu agradeço muito pelo pedido que fez. Adriana, pediu-nos a canção do mar, eu não vou poder passar, lamento muito por isso, mas não vou poder passar pelo seguinte: a canção do mar é um fado canção e nós não está na linha do programa, mas em todo caso, Adriana fica com um fado que é uma versão da canção do mar na voz da Amália Rodrigues, uma versão ao vivo, que se chama Solidão. A letra muda um pouco, mas é a canção do mar, só que tem o nome de Solidão. Eu espero, Adriana, que esta alternativa que dei ao seu pedido lhe agrade. Muito obrigada pelo seu pedido. Vamos depois ficar com Gastei Contigo as Palavras, na voz de Beatriz da Conceição. E depois ficamos com João Brasa, Fui à Feira da Ladra. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado, para si aqui na Antena Web, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. Muito obrigada. Do céu e desencanto, eis o que o céu me deu. Serei bem eu, sob este véu de pranto, sem saber se choro algum pecado. Fechado, triste amor, o amor de alguém, quando outro amor se tem abandonado e não me abandonei. Por mim ninguém já se detém na estrada. Diga Lá ao Senhor Fado, com Joana Santos. Gastei as palavras todas que tinha para dizer. Quis alcançar as estrelas

uma cigana mosteira, por todo o trem bradonado, rondava a moraria. Tinha outra graça ao chicote, outrora com aparato, fez bater as traquitanas, impondo a cadência ao trote, pelas mãos do Chico Mulato, às pilecas do Zé Gama. E pondo a cadência ao trote, pelas mãos do Chico Mulato, às pilecas do Zé Gama. Prato, chicote e guitarra falam como um livro aberto e traduzem fielmente a trilogia bizarra que eu encontrei ali perto do Arco de São Vicente. A trilogia bizarra eu encontrei ali perto do Arco de São Vicente. Pois é, três momentos já se passaram aqui no nosso Diga Lá ao Senhor Fado, mas a alma portuguesa vem com toda a sua beldade cantar mais para si. O Diga Lá ao Senhor Fado, que já vai na sua 20ª emissão e que tem todo o orgulho em continuar a agradar. Esperamos, pelo menos, que assim seja. Vamos ficar então com Mafalda Armenô, Sonho Imperfeito. Depois ficamos com A Janela do Luar, na voz de António Pinto Basto. E ficamos, por fim, com Parece Incrível Parece, na voz de César Morgado. Já tivemos aqui na voz de um outro fadista, mas hoje vamos a uma versão diferente. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado, o programa que traz para si, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesta pequena meia hora, um pouco mais da alma portuguesa. Espero que goste, fique desse lado. Eu tenho muito orgulho em estar aqui, para si. Diga Lá ao Senhor Fado, para si, com todo o orgulho, sempre, sempre. Em português. A dor que trago no peito já não é dor, já sou eu. Sou eu o sonho imperfeito por trazer dentro do peito o amor que é só meu. Sou eu o sonho imperfeito por trazer dentro do peito o amor que é só meu. Já não tenho meu sorrir que dava luz ao meu ser. Já nem sei para onde ir, tudo é fado já partir, tudo em mim é padecer. Já nem sei para onde ir, tudo é fado e já partir, tudo em mim é padecer. E a minha voz, meu penar, é o chorar que não choro, que me alimenta ao cantar essa loucura de amar, é toda a fé em que moro. Que me alimenta ao cantar essa loucura de amar, é toda a fé em que moro. Num desafio sem igual, ai, deixa-me por mim, para eu esquecer ao que vim, para eu esquecer este mal. Ai, deixa-me por mim, para eu saber ao que vim, para eu esquecer este mal. Será que no teu peito ainda mora aquele coração apaixonado que disse, por favor, não vás embora, que ainda existe amor para o nosso fado?

Pois é, e vamos então caminhando a passos largos para o fim de mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. Já sabe, a alma portuguesa é um momento seu. Um momento em que falamos de amor, de paixão, de ternura, de qualquer sonho, de uma qualquer realidade. Mas falamo-lo ao som de uma guitarra. Vamos ficar com a Joana Amendoeira para o fim desta emissão com Quando Por Fim Amanhece. Eu espero que goste. Já sabe, Diga Lá ao Senhor Fado aguarda os seus pedidos em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Faça do Diga Lá ao Senhor Fado o seu momento de música. Aquele momento que lhe faz pensar, delirar, o coração bater, ou a graminha ao canto do olho aparecer. O Diga Lá ao Senhor Fado volta amanhã para mais uma emissão, para mais um momento de alma portuguesa. Fique por aí, aqui na Antena Web. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado, para si, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. Até amanhã. Quando por fim amanhece e Lisboa se desperta, é que os teus olhos perfeitos batem às janelas dos medos. Os dedos finos ainda não voltaram, e como o fado está à minha espera. Uso as metáforas do povo e deixo a do vento, de toda a alegria da minha canção. Sim, porque no Tejo de todos e nos lábios dos amantes barco do pensamento, feito de fogo, desfeito em luz. Os dedos finos ainda não voltaram, e como fado está à minha espera. Uso as metáforas do povo e deixo a ternura. Distante, longe de ti, longe dos meus, bem perto do coração do vento, de toda a alegria da minha coração do vento, de toda a alegria.